Porto, 23 de fevereiro, no intermédio de um rodopio em contramão. Bom dia, acabei de acordar. Não me refiro da transição do sonho para a vigília, mas sim do despertar consciente, mas atrasado, para este propósito. Terei-me deixado cair de maneira demasiado profunda na toca do coelho? Será que confundi propositadamente o reflexo do espelho com a realidade? Ou terá sido um vestígio de uma turbulência no âmago nuclear? Um pouco mais sobre isto daqui a uns parágrafos. Até lá, deposito-vos alguns desvarios quiméricos e outras reflexões falsificáveis, que não são mais do que tentativas de me vincular com vocês. Stop. O rio que bailou duas vezes. Se a mudança fosse realmente a única coisa constante, então seria impossível manter a inércia nas pistas que se repetem e atraem o nosso corpo. Mas ao mesmo tempo, no mesmo tempo ou fora de tempo, somos envolvidos no círculo vicioso que nos leva de montante a jusante e novamente a montante. Então, o que fazer enquanto a música toca? Assumir as danças que nos rebobinam de maneira a não trocar o passo? Ou, porventura, entrar nesse rio com os pés trocados e inverter as ontologias da realidade? Uma possível relação com as questões levantadas no início desta missiva será o estado de reincidência que tem assaltado o meu espírito. Desde a alvorada do ano, que tenho detectado na mente uma percepção mais acentuada de um cotidiano replicado com cada vez mais celeridade. Como se o pensamento sobre o que são os dias e as noites se transformassem numa pescadinha de rabo na boca, envoltos em si mesmos, emanando um sentimento de fugacidade. Consequentemente, brota em mim um conflito centrípeto que me leva a sondar as causas imanentes. Estarei a baixar as defesas contra o vírus da trivialidade? Estarei a diminuir a resistência contra o impulso da corrente que tento sempre contrariar? Barely see my breath surrounded by jealousy and death. I can't be reached, only have a call dragged underneath, separate from you all. Turn in spite of everything I've learned, I hit my tracks, spit out all my air, slipped into cracks, stripped of all my cares, my cares. Aproveito agora para saltar da nossa linha espaço-temporal de forma a poder contemplar a obra com o distanciamento necessário. Reparo que ela foi sendo criada sem um fio condutor determinado, nem um fluxo líquido que dança como as chamas expostas ao vento. Cada episódio surgia com um livre-arbítrio peculiar, que traduzia os mapas mentais individuais. Ao mesmo tempo, iam sendo reveladas curiosas sinergias, aparentemente acidentais, mas que faziam pensar na possibilidade de justificar relações de causalidade entre elas. Mas, da minha parte, o alento tem sofrido um processo de extinção, que ainda não foi completo apenas devido à intensidade e genuinidade com que vocês relatam os vossos olhares e as vossas introspeções. E daqui parece-me romper uma contradição psicológica, pois as minhas motivações tanto me fazem sentir magnetizado como ocasionalmente desviado deste processo. E de regresso à obra, há que sentir o seu significado na totalidade, para que a mesma atinja a plenitude de sentido, para que ela seja bela de contemplar, mas também de vivê-la. É desta maneira que ela supera o efêmero e alcança o imperecível. Ou seja, os obreiros podem cambiar, mas a obra permanece. Thank you. ground in your car out of this small town. You on back of my new bush bike, wheeling down Thunder Road tonight. And I never felt so brave Sunday. Everybody's coming up. I guess I'm a little bit late to the party. Everybody's coming up. I guess I'm a little bit late to the party. Now everybody's coming up. I guess I should have had something else to say. And now everybody's coming up. What we built must fall. We'll be right back. A noite que não devia ter sido. Éramos dois mais dois, mas ficamos ímpares com a multiplicação dos estímulos. Tu foste embora, dividindo os restos que ainda me haviam sobrado. O cálculo emocional começou a apresentar resultados incontroláveis, exortando pecados mentirosos. Já não sabia para onde ia, que caminho divergente era aquele que me arrastava para longe da confiança. Finalmente, voltou a despontar aquele toque afável e aquela voz íntima. Suspirei com todas as frações do meu desejo quando foi evitada a angústia da tua subtração. Vamos tentar dormir agora. Despeço-me ao mesmo tempo que o sol se afunda na linha invisível definida pela observação mais distante do oceano. Mas da mesma forma que mantenho a crença de que o Sol continuará a surgir para nos aquecer e iluminar, confio na continuidade da interseção das nossas ideias, dos nossos sentimentos e dos nossos percursos. A estrada é longa e é para ser caminhada. Amiga Zora, amigo Nedo, constante gratidão e até já. Thank you. Ah,